de origem humilde, mais um brasileiro Silva. Às quatro da manhã toco o despertador, que zica. Sinal da cruz pra espantar a cria que é preguiça. Uma oração pra agradecer a Deus por mais um dia. Busão lotado de guerreiros pronto pra batalha. A tiazinha ainda não passou a catraca. Concentração de sonhos de uma vida melhor. Dignidade aos poros rola em forma de suor. Próximo ponto, desço já pronto pra lida. Ainda é noite, é incrível como São Paulo brilha. Gente que vem, gente que vai. Um sorriso me escapa quando lembro do meu pai. Sempre correto me ensinou a enfrentar o mundo. O respeito, o amor acima de tudo. Subo o degrau, encaro a invisibilidade. De vassoura na mão trabalho limpando a cidade. Eu encaro a vida com a fé, pois sei que um dia eu vou conseguir. E nunca vou me entregar. Invisível sei que eu não sou. Sei o que faço e pra onde vou. Pois sei que tenho meu valor. Aí passei. Meu corre não é diferente, saiu às quatro da manhã, marmita ainda tá quente. Deixo os que amo dormindo e vou pra luta, sabendo que Deus abençoa os que saem de madruga. Cada calo na minha mão, sensação de vitória. Zica mesmo seria se eu vivesse de esmola. Apesar de invisível diante da multidão, sigo firme, pois meus filhos de mim herdarão. Uma conduta de homem, caráter, coragem. Uma vida humilde e toda simplicidade. Vim do sertão de Minas e trouxe comigo a saudade das modas de viola tocadas no fim da tarde. Há mais de 50 anos que vago na capital, sonhada por JK e erguida por minha mão. Ainda hoje edifico edifícios milionários, pra no final do mês ter apenas um salário. Às vezes a vida parece injusta com a gente, mas é sabido que Deus faz tudo diferente. Humilha os exaltados, exalta os humilhados e nos faz forte ao pensar que somos fracos. Tijolo por tijolo virando cimento, debaixo do sol quente com as costas ardendo. Foi assim que construí minha história vencendo. A minha profissão, pedreiro. Cara, a vida com a fé, pois sei que um dia eu vou conseguir. E nunca vou me entregar. Invisível sei que eu não sou. Sei o que faço e pra onde vou. Pois sei que tenho meu valor. Brasil, passou de sonho a pesadelo. De muitos pais de família que estão sem dinheiro. Na sua mente pouca chance de dar volta por cima. Campos tá fechada as portas aqui em Brasília. Muitos vieram de longe tentar algo novo, se deparando a obstáculos um após o outro. Se sentindo perdido neste pedregal, aonde tudo só funciona com o capital. No bolso alguns trocados, obtidos pelo improviso. Consequência de latinhas, colhidas e bicos. Ele pensa: por que pessoas do bem cometem crimes? Será que é pelo desespero, da depressão, provocada pelas crises? Mas como assim? Será que alguém tem alguma resposta pra mim? Me explica, como assim? Como? Vendo seus filhos de manhã pedindo o pão, tendo o sol do coletivo na mão. Precisa fazer o que fez a semana inteira, correr atrás do trampo, do dinheiro, da despesa, do básico, da cadeia alimentar brasileira. Uma vida digna e aos domingos poder ir na feira. Sou autônomo de tudo, um pouco eu faço. Serviços gerais pra encontrar, deveria ser mais fácil. É tudo difícil, super complicado. O Brasil burocrático me deixa afastado, isolado de coisas que preciso, tipo hospital. A mente já sabe que eu não posso passar mal, mas vou na fé em Deus, pois quero vencer. A esperança é a última que morre, pode crer. Tenho saúde pra correr, me sinto preparado, mas no momento de agora, desempregado. Eu encaro a vida com a fé, pois sei que um dia eu vou conseguir. E nunca vou me entregar. Invisível sei que eu não sou. Sei o que faço e pra onde vou. Pois sei que tenho meu valor. Eu encaro a vida com a fé. Pois sei que um dia eu vou conseguir. E nunca vou me entregar. Invisível sei que eu não sou. Sei o que faço e pra onde vou. Pois sei que tenho meu valor.